latina, latina pomada. No baile do verme, latina pomada. No baile do verme, latina pomada. Essa é a nova sensação. Essa é a nova sensação. Bate na pomada, no baile do verme, bate na pomada, no baile do verme, bate na pomada, essa é a nova sensação, essa é a nova sensação. Tô de volta, hein? Cheguei! Vai, rapaziada! Manda assim, vai, vai! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Bate na pomada, no baile do verme, bate na pomada, no baile do verme, bate na pomada, essa é a nova sensação, essa é a nova sensação. Tô de volta, cheguei! Bate na pomada, no baile do verme, bate na pomada, no baile do verme, bate na pomada, essa é a nova sensação.